7 para ingressar na Juliette. E a Alfa reportará a Juliette, voo 922. American 980, this is ground, standby clearance to receive you. The flight level is going to be 410, the QNH is 1015, standby. Já posso pilotar na altura de Navigas 3663. Afirmativa, após pilotar 366. Então 3663 indicada. 3663 está mantendo 2409. Pergunta para 2209, está 3663. Para 220. Objeto 6709, decolado 04, assume agora o controle, 119.35, bom voo. Obrigado, até. Olhe Salvador Web, 6709, bom dia. Total aliado, total 9911, aliado todo. Sim, te aguarde, total 9911. Aguardado. Chegada a Bonf, descão nível 050. Salvador opera visual, pista 10, cabeceira deslocada 90 metros. Procedimento ILS X-Way sem um glide, vento 190 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1015. No 7, aguarde com a dimensão para Brasília, o altímetro 0015. 1-0-5-3-5-7. Sou Fito. Valeu, Fito. São 3-8-5-9, copia o controle. Arrobeu o Mike Tiago Lima para o tanque, 5 a bordo, 6 horas e 30, alterna Fortaleza. Confirme o POB, Mike Tiago Lima. 0-5. 05, autorizado o táxi via Juliette e Alfa no ponto de espera 118.6. Positivo, visitante da Alfa, torre 18.6, confirmando a autonomia do Mike Tango Lima, 4 horas e 20 minutos. 4 horas e 22? E 20 minutos, 4 horas e 20. Gente, obrigado. 0, chame o Zifio no 2685, alterna 12545. 2685, alterando 2545, obrigado, bom dia. Depois, para o 4, 928, tá bom? Tango Mike Bravo Yankee, autorizado a decolar, pista 17, vento 170 graus, 109. Total 9911, autorizado a decolar, pista 10, vento 180 graus, 099. Certo, só American Airlines 980, correto, capitães. Whisky Golf Kilo está estabilizado no lote. Falatão Whisky Golf Kilo, completo final do procedimento, chame torre 118.6. 118.6, Kilo. Motor Salvador, bom dia, são 3859, informação Lima. São 3859, essa identificação, chegada a Bonf, desceu nível 050. Bonf 050, solicita a RNAVE 510, são 3859. Certo, 3859, desceu para o nível 050, na proa de Serra Vitor 367. Serra Vitor 367, são 050, são 3859. Pedro 17, decola pistão no 0, curva direita na gole, Orbito. O controle em 119.35, a torre em 118.6 e o transponder 5567. Correto, chame para acionamento 3517. 3577. Salvador, bom dia, Papatango, Whisky Golf Kilo. Whisky Golf Kilo, cheque o trem, chame final normal. Kilo está baixado e travado. No momento. Gente, cabeceira deslocada, 90 metros, autorizado pouso, 170 graus, 069. Papatango, Whisky Golf Kilo. Para a decolagem, irmão. Mike Bravianchi decolou 09, chama o controle. Bom dia. Dan 3. Controle, Mike Bravianchi. Controle, Mike Bravianchi. Passa nível 120, chame Recife 1288, alternando 3325. Confirma alternando, senhora. 1-3325, é 6709. Primária 1288, alterna 13325. Obrigado e um bom dia. Controle Mike Bravianchi. Matamos Mike Bravianchi, contato radar, subo nível 220, sai da transição coral. Aqui. Plano de voo, instrumentos cancelado ao sul no zero, curva esquerda, reporte de base pela direita, pista 17, com o trem baixo travado. Papai Romeu, Mike Tango Lima, autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, pista 10, Mike Tango Lima. Confirma, autorizado a alinhar e decolar, 200, 005. Alinhar e decolar 10, Mike Tango Lima. Escuta da torre. Passou o Serra Victor 366, estabilizado o procedimento de GPS, 3663. Então, 3663, complete final em nave, chame torre 1286. 1286, obrigado, bom dia. Tirando para 07, baixado e travado, Whisky Golf Kilo. Whisky Golf Kilo autorizado, pouso no 17, 200 graus, 109. Kilo. Nível 310, sai da PUC, transição Aracaju. 310, PUC, Aracaju. Assim que você projeta Aracaju. Pode quadração com o centro, total 991. Ok, obrigado. Tireu? Sael Guinness. Sael Guinness, obrigado. Rua de Aracaju. Sente grato, total, tá, não. Rua de Aracaju. Tá funcionando o Serra Victor 372, baixado, checado, tanto 3663. 3663, cabeceira deslocada 90 metros, autorizado pouso 170 graus 079. Está livre o pouso na 10-3663. Papatango Whisky Golf Kilo no solo 12. Qual local de estacionamento? Então libere a direita para aerostar ou estacionar a frequência livre, Papatango Whisky Golf Kilo. 5, autorizado RNAV e reporte estabilizado. Porta Vitor 367, 2500, no 0, no 5, reportará estabilizado, Renato, tá 3859. 9911, passa nível 110, chame Recife 12685, alterna 12545, total 9911. 2685, 2845, é isso? 12685, alterna 12545. Certo, Gabo. Salvador, bom dia, o Papa Romeu Mike Tango Lima. Papa Romeu Mike Tango Lima, contato radar, subo nível 280, sai da MOMO, transição FLOC. 28 MOMO FLOC. Para o táxi 1897, 191, a bordo alternando Brasília, 3 horas e 40. 1897, táxi livre, via Juliette Alfa, próximo ponto de espera da 10, chama torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 015, 1 no livre. Juliette Alfa, 18.000 no ponto de espera, um bom dia, Juliette. Bom dia, eu vou na 605. 605, outra identificação, chegada Bonf, desça nível 050. Sendo idêntico na Bonf, descendo ao 050, informação Lima. Eu vou na 605. No solo ao 15, libere a direita, solo 21, decimal 9. Direita 219, grato. Salvador, voo na 605, se solicita o RNAV para 190. 3663, livrou na sua escuta. 3663, táxi via Alfa, aguarde essa táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3663. 286. Salvador, está 3859. 3859, chame passando Serra Vida 372. Reportará. Juliette, gate 05. Juliette, 0563. Corrigou na 897, pronto, espera na 10, pronto. Mantenha o ponto de espera. Manterá a ponto. Go ahead, American 980. American 980, pushback lead 11. Clear to pushback and start for Patrick for taxi, American 980. I'm sorry, say again, American 980. Clear to pushback and start up, report to Patrick for taxi, American 980. Clear to pushback and have 980. 3859. Salve, Mike Braviac. Salvador, Mike Braviac. Aguarde. Patango Mike Bravo Yankee, chamei Recife no 288, aterno no 3325, eu coordeno com ele. 288, 13325, Mike Braviac. Salvador, agora na 605, após bom, solicita todo o serviço 367, preparou a RNA, será o 90. Mantenha a chegada, aguarde a autorização para a RNAV, Gol 1 no 605. Ciência no 605. No 605, voa na Proteção Victor 367, descida para o nível 040. Na proa do 367, sinal 40, Gol 1 no 605. Papa Romeu, Mike Tango Lima, passa nível 130, chame Recife 12685, alterna 12545. 2085, 2545, obrigado. Dota 35 no 7, pushback acionamento no portão 612. São 35 no 7, livre acionamento na posição, coordenando com a equipe de solo, para guarda passagem de 757 da American Airlines, retaguarda, e após a passagem do mesmo, iniciar pushback. São 35 no 7. São 35 no 7, gente, após a passagem do 757, inicia o pushback e acionamento. American 980 clear taxi via April 1, taxi Juliet and Alpha. Holding short, holding point runway 10, contact to tower 1186, QNH 1015, good day. Bom dia, são 3859. São 3859, taxi via Alpha, mantém posição do seu taxi Juliet. Operando para Juliet. No 897, autorizado decolar. O vento 180 graus 0 menos. Livre decolagem 897. Autorizado RNAV, ajuste no 05. Começar para o Gol 605, autorizado RNAV, ajustado 615. Firma. Dado. No 605, reporte estabilizado no final RNAV. Reporte estabilizado no final do RNAV, eu vou no 605. Para Juliette, 3859. 3859, aguarde essa Juliette. Aguardando. 935, obrigado, bom dia. Drone Salvador, muito bom dia, é o Gol 1897. Voo no 897, contato radar, do nível 360, saída Gol e transição Golza. Voo no 897, controle. Prossiga. Contato radar, do nível 360, saída Gol e transição Golza. Gol e Golza 360, contato radar. O Gol 1897. Sol em 1-2-1, decimal 9. Bom dia. Muito bom dia, de Papatango, Mike, Foxtrot, Oscar, na Lima. Mike, Foxtrot, Oscar, livre ingresso, Tati 1. Vai observar tráfego da TAM agora no através do gate 612, para se iniciar táxi, e vai segui-lo no táxi, Mike, Foxtrot. PF, Mike, Foxtrot, Oscar. Gol 1605, complete final RNAV, chame torre 118.6. Chame a torre 118.6, gol 1605. Zero, clear takeoff immediately. Wind 190 degrees, 07 knots. Let's take off runway 10 American 980 and we need a copy of our clearance. Clearance? Yes sir, we were told to stand by for clearance but it never came back. Salvador, o Bono 605, família do Serra Victor 372, baixar travado. America 980, disregard the last information, maintain position, I will clear you again, you will clear 250, flight level 410, via upper risk 58, after takeoff, left turn, Puka and Aracaju transitions, call code 5027. Approach control 119.35. Maintain position and wait to read back. Okay, we're maintaining position, American 980, flight level 410, cleared upper with the 58 Akaju 5027 119.25. 119.35. 1935, legal. Gol no 605, cabeceira deslocada 90 metros, cheque o trem autorizado, pouso na 10. Cheque da cabeceira deslocada, nosso trem está embaixo, travado, livre, pouso na 10, gol no 605. Juliette 08, 3859. Salvador, gol 1605, pode confirmar o vento novamente, por gentileza? 180 graus, 109. Graças. 3304, autorizado nível 040. 040, satélite 3304. Ele chamará o 40 como a Baitola 401 para a cobra. Sim, isso foi só. Line up and wait, America 980. Solo 30, libera a direita, solo 1219. Liberando a direita, solo 219, agora 60. America 980, you are clear to line up and maintain. Line up and maintain, America 980, runway 10. Bom dia, Gol 905, táxi via Alfa Índia, gate 03. Táxi livre via Alfa Índia para o 03, Gol 905. Line 80, clear takeoff, 220 degrees, 13 knots. Clear takeoff, American 980. Torre Salvador, 103, 517, mantimera da 10, está pronto. Autorizado alinhar e manter. 3517. E mantém, pista 10, 3517. D04, aposte PO, desepara 2000, ajuste no 0 no 5, autorizado final, reporte estabilizado. Afirmativo, mantém o perfil da chegada da ponte e reportará estabilizado com 1015, botão 3304. Contact Salvador Approach Control. Bye.